5, 4, 3, 2, 1. Rádio 98 FM, a rádio que está sempre bem pertinho de você. São exatamente 17 horas e 8 minutos aqui em Ibiranga, distrito de também estado de Pernambuco. Mais uma vez, estamos por aqui porque vamos presentear você, mais um homenageado neste sábado, aqueles que participaram no bregablog.com, em parceria Jackson da Cruz, Rádio RCFM Luciano Silva. Um abraço ao nosso garoto Jackson da Cruz. Os leitores do Brega Blog votaram e escolheram mais homenageado. Quem será que foi? Será que foi José Augusto? De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro. Será que foi Giliardi? Não posso ver-te triste, porque me mata. Ou vocês sabem, será que foi Carlos André? Eu te amo e pra sempre te amarei. Eu te gosto, eu te adoro, meu amor. Para aqueles que votaram e escolheram, vocês sabem quem foi o vencedor? Foi esse aqui, ó. Homenagem ao artista hoje é Giliardi, porque ele foi escolhido pelos leitores do Brega Blog e de toda a parceria da Rádio 98 FM. Então, você escolheu e está sendo transmitido pelo programa Sábado no Destino, na minha apresentação, Luciano Silva. Hoje começa mais um especial musical. Então, você que está sempre conosco, muito obrigado por esse carinho, por essa sintonia. E o total foi de 565 votos. Uma votação extrema, né? Eu acho bem interessante isso aí. Giliardi teve 34% dos votos, 34,69%, 196 votos. Em segundo lugar ficou José Augusto, com 32,74%, com 185 votos. Carlos André, com 32,57%, com 184 votos. Foi bem apertado, né? A diferença aí de 11 votos, Giliardi venceu José Augusto, e de 12 votos para o Carlos André. Mas vamos começar aqui com a biografia desse cantor. Giliardi nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 17 de dezembro de 1956. Começou a cantar aos 8 anos de idade, em programas de rádios locais, incentivado pela mãe, Dona Eliette, que também era cantora. Giliardi ganhou seu primeiro concurso, A Mais Bela Voz Potiguar, aos 8 anos de idade, cantando Você Passa e Eu Acho Graça, de Altolfo Alves, o que levou para Recife, onde ganhou o concurso da Mais Bela Voz Nordestina, no programa Você Faz o Show, de Fernando Castelão, da TV Jornal do Comércio. Virou garoto propaganda no colégio, ganhou bolsa de estudos e foi contratado pela TV Comércio de Recife. Ganhava cachê e passou a sustentar a família, já que a mãe havia acabado de se separar do seu pai. O cachê não era suficiente, então, aos 12 anos, trabalhava numa relogiaria no período da manhã e frequentava a escola à tarde. Com apenas 13 anos de idade, em busca do seu sonho, foi para o Rio de Janeiro, onde passou a cantar em bares e restaurantes. Posteriormente, resolveu ir para São Paulo, onde continuou cantando nos bares da vida. Daqui a pouco a gente fala mais aqui sobre a biografia do Giliardi. Para começar o nosso especial de hoje, você pode ligar 3289-1849, 8793-3341. Também pode fazer o pedido pela internet, também pelo bregablog.com, tá certo? Lá tem os links para que você possa participar conosco. Mas tem ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Dona Josefa. Opa, Dona Josefa, tudo bom? Giliardi, nossa, foi demais. Foi demais, foi? Tá

música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Programação especial homenageada de hoje é ele, Giliardi. 17 horas e 19 minutos. Um abraço aí pro meu amigo compadre Armando Eletrônica, né? Que vibrou, né? De felicidades, porque o Giliardi foi o vencedor. Compadre Armando, depois eu dou uma passada aí, meu filho, pra conversar um pouquinho, viu? Desculpa aí, né? Esses dias aí, tá certo? Depois a gente conversa, sei que você tá me ouvindo. Um abraço, nosso amigo Armando Eletrônica, aí no seu estabelecimento comercial. Um abraço aí, nosso compadre Armando. Depois dá um toquezinho aqui pra mim, tá bom? Tá certo? Tá bom? Um abraço pra você, tá bom, querido? Olha, vamos continuar aqui falando aqui sobre a biografia do Giliardi. Viveu desse modo até 74, quando fez um disco independente. Conheceu Eduardo Lages, que era maestro da TV Globo. Sua primeira música foi um sucesso no Nordeste, Quem Me Dera. Foi morar no Rio de Janeiro. Em 78, compôs Aquela Nuvem, que a gente já acabou de curtir. E gravou no final de 79, o que lhe rendeu um contrato com a RGE e seu primeiro grande sucesso nacional. Inclusive a RGE também foi a gravadora também de Carlos Alexandre, né? Por muitos e muitos anos aí. Eu acredito que sim, todos os discos foram gravados pela RGE, pelo cantor Carlos Alexandre falecido. Olha, tem pessoas aqui querendo ouvir música do Giliardi? Eu vou atender logo aqui o nosso amigo Agenor. Nosso amigo Agenor tá ouvindo a gente lá em Petrolina, né, no sertão de Pernambuco aí pela internet. Um abraço, nosso amigo Agenor. Ele disse assim: Luciano, que especiais são esses? Espero que vocês nunca acabem com esses especiais. Continue sempre assim. A audiência de vocês está bombando. As pessoas estão solicitando, estão votando também. Nós fazemos a nossa parte e vocês fazem a de vocês. Queria pedir a música Quem Me Dera. Pode ser? Claro, rapaz. Um abraço para você, a todos aí em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Vamos ouvir. O homenageado de hoje é ele, Giliardi. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor acervo musical da música popular brasileira. Megablog.com. Quem me dera falar pra você tudo isso que tenho vontade, que seus olhos têm o brilho do sol, o seu corpo a magia do mar. Quando sinto a sua presença, não dá pra entender. Tudo isso que tenho vontade, que seus olhos têm o brilho do sol, o seu corpo a magia do mar. Quando encaro você frente a frente, os seus olhos sempre querem dizer o que eu não descubro no momento. Talvez esteja escrito dentro de você. Eu não sei porquê. Alguém pode me apresentar para você. Não sei porquê. Daí então eu não consigo mais te esquecer. porque alguém foi me apresentar para você. Não sei porque daí então eu não consigo mais me esquecer. Quem me dera falar pra você tudo isso que tenho vontade, e seus olhos têm o brilho do sol, o seu corpo a magia do mar. Quando encaro você frente a frente, os seus olhos sempre querem dizer o que eu não descubro no momento. Talvez esteja escrito dentro de você. Eu não sei porquê alguém foi me apresentar para você. Não sei porquê daí então eu não consigo mais te esquecer. Eu não sei porquê alguém foi me apresentar para você. Não sei porquê daí então eu não consigo mais te esquecer. Quem me dera falar pra você, se me dera falar pra você, se me dera, quem me dera. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Bregablog.com, 3 anos de sucesso. O seu corpo inteiro sobre nossa cama. Fecho os olhos, imagino você ali sorrindo, dizendo que me ama. Nesse instante eu percebo, tudo foi loucura, tudo foi miragem. E me pego ali sozinho, sempre sonhando com a sua imagem. E me pego ali sozinho, sempre sonhando com a sua imagem. Programação especial homenageada de hoje é ele, Giliardi, 3289-1840-97933-3341. Também pela rede mundial de computadores, né? Deixa eu atender agora pedidos também pela internet aqui. É, ao meu amigo Jackson da Cruz. Olha, quem tá ouvindo a gente é o Aleph e o William e sua irmã Marilene Fernanda, lá de Camutanga. Eles não pediram música, só estão dizendo que estão na escuta aí do nosso programa, né? Os especiais musicais. Um abraço aí ao Aleph e o William e sua irmã Marielle Fernanda, lá de Camutanga. Então, um abraço aí pra vocês, tá? Já o Jordelei Correia, foi a Jordilei Correia, de Intubiara, Goiás, né, está ouvindo a gente aí pedindo música. Eu amo amar você. Né? A gente tá com essa música aqui, vai tocar pra ele agora, certo? Um abraço aí à galera lá em Goiânia, Goiás. Inclusive, manda um abraço aí meu amigo Cláudio Costa, que está sempre ouvindo a gente. Ele que é da Vocalize Studio, meu grande amigo, compositor do Amado Batista. Um abraço aí pra ele também. Então, Jordilei

Só depois de aparecer em programas de TV como o de Flávio Cavalcante, do Chacrinha e do Grupo dos Artistas com Bolinha, e no programa Almoço com as Estrelas, em que Lolita Rodrigues anunciou-se sua madrinha, é que veio o reconhecimento do público. Começou a se apresentar na Globo de Ouro. Em 84, Gilliard lançou seu quinto disco com uma canção que foi exigência sua, já que a gravadora não achava que tinha o seu perfil. Foi A Pulga e o Percevejo, né? Inclusive aqui essa música a gente vai tocar porque quem tá pedindo aqui é o nosso amigo o Flávio, rapaz. O Flávio tá ouvindo a gente aqui. Diz, Luciano, toca pra mim aí A Pulga e o Percevejo. Tosse, retosse, procuro, mas não vejo. Fez muito sucesso isso, foi? Quem tá por aqui é meu amigo Paulo Corveiro, lá de Camutanga. Meu grande amigo aí, grande ouvinte. É um cara que conhece um grande ícone de acervo musical de músicas populares, né? Inclusive, ele tem tanto no vinil, é porque a gente não tem tempo. E também, assim, é muito trabalho pra fazer. Mas qualquer dia desse, Paulo, quando eu montar meu estúdio em casa, eu vou pegar todos os seus vinis que ainda não está postado pela internet, tá? Eu vou fazer um trato com você para que a gente possa, né, colocar essas relíquias para que as pessoas possam ouvir, tá certo? Então vamos ouvir aqui, a pedido do nosso amigo Flávio, A Pulga e o Percevejo. Programação especial homenageada de hoje é ele, Gilliard. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Fizeram a serenata embaixo do meu colchão. A pulga e o percevejo fizeram a combinação. Fizeram a serenata embaixo do meu colchão. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era o percevejo. Bande o percevejo violão. O danado do piolho também toca rabecão. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era percevejo. Dá o braço ao piolho na entrada do salão. Lá vem a dona pulga vestidinha de balão. Dá o braço ao piolho na entrada do salão. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era o percevejo. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Torce, esquecer o seu corpo inteiro sobre nossa cama. Feche os olhos, imagino você ali sorrindo, dizendo que me ama. Nesse instante eu percebo, tudo foi loucura, tudo foi miragem. Programação especial homenageada de hoje é ele, Giliardi, 17 horas e 39 minutos. Tocar aqui a música de nossa amiga Dona Josefa, né, que tá esperando aí para curtir aqui conosco. Ela pediu aqui, faz um pouco mais. Ela falou um pouquinho mais, mas o nome da música é esse mesmo, né? Um abraço para ela aí, felicidades, e obrigado pela sintonia dos especiais musicais. Você liga 3289-1849, 8793-3341, participe conosco. Também pela rede mundial de computadores, né, pelo www.rcifm98.com.br. Também pelo bregablog.com. Lá você pede o seu pedido musical, do seu escolhido no especial musical, certo? Vamos ouvir aqui, faz um pouco mais. Programação especial homenageada de hoje é ele, Giliardi. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Pregablog.com, 3 anos de sucesso. Sabia que esse amor fosse me fazer feliz assim. Foi então que eu me descobri nas dores e delícias desse amor. Eu nem sei de onde você veio pra mexer comigo tanto assim. Virou minha cabeça desse jeito. Hoje eu não consigo mais calar. Que pena que você vai ter que ir. Quem sabe amanhã virá, talvez. Se virá, não sei, mas vou te esperar. Olhe em mim de novo, é gostoso o que você me faz. Faz um pouco mais, faz um pouco mais. Faz um pouco mais. Faz um pouco mais, faz um pouco mais, mais um pouco faz. Ah, é bom demais. Sinto suas mãos em meus cabelos, dizendo tudo sem falar. Você sabe atender os meus apelos. Adivinha até o meu olhar. Não sei qual de nós dois é o mais safado. Porque quando começa não quer parar. Mas sei que o amor é a mágica da vida. Que pena que você não vai ficar. Que pena que você vai ter que ir. Quem sabe amanhã virá. Mas vou te esperar. Olhe em mim de novo. É gostoso o que você me faz. Faz um pouco mais, faz um pouco mais. Faz um pouco mais, faz um pouco mais. Faz um pouco mais, faz um pouco mais. Ah, é bom demais. Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Deixa que eu te fale com ternura, o que eu quiser falar. Deixa que eu te abrace com loucura, até te sufocar. Deixa que eu seja sua sombra, por onde você for. Para refletir no chão que pisa. 17 horas e 45 minutos. Homenageado de hoje é ele, Giliardi. Você escolheu, participou, votou. E ele está sendo, né, o protagonista de hoje. No seu... né, o nosso amigo Paulo de Camutanga está aqui, doido para ouvir a dele também, né? Daqui a pouco sai do nosso amigo Paulo aqui. Deixa eu falar mais aqui da biografia do Giliardi. Né? A própria gravadora, né, foi contra, né, a música A Pulga e o Percevejo. As misses nem se mexiam, mas o público foi ao delírio. Depois desse dia, ninguém mais segurou o sucesso dessa música e Giliardi se revelava em outro estilo de canção. Giliardi era um cantor reconhecido em todo o Brasil, bem como nos países da África e Europa. No total foram 12 discos de ouro e 6 de platina, além de 3 discos de platina duplo, o equivalente a mais de 500 mil cópias, possuindo em toda a sua carreira uma venda de 4 milhões de discos, aproximadamente, aumentando sua galeria de conquistas. Ganhou troféus da Globo de cantor revelação do ano e de cantor romântico do ano. Recebeu também o troféu cantor e ídolo dos anos 80 da rádio e TV Manchete. No programa do Chacrinha, Giliardi recebeu o troféu de ídolo da juventude romântica do Brasil. Fez sucessos como clássicos Nosso Juramento, Pouco a Pouco, Retrovisor, Segredos e Visagem. Então, tem pedidos musicais aqui, a gente vai tocar também essa aqui, Nosso Juramento. É, deixa eu ver aqui os pedidos. A pedido aqui da nossa amiga Vilma, lá da Rua Projetada. Um abraço a você, Vilma. Obrigado pela sua participação, querido. Também a nossa amiga José, lá de Camutanga, ouvindo a gente. Um abraço para ela, felicidades aí. A nossa amiga José, lá de Camutanga. Também a nossa amiga Fabiana, da Rua Projetada. Um abraço para ela. Ela também pede aí a música do Giliardi, Nosso Juramento. Né? 3 pedidos musicais aí para a mesma música. Então vamos ouvir aqui na programação especial musical. O homenageado de hoje foi ele, Giliardi. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Posso ver-te triste, porque me mata. Teu semblante infeliz, meu doce amor. Me causa pena o pranto que tu deixa meu coração. Eu sofro mais que tudo se te entristeces. Não quero que a incerteza te faça chorar. Nós dois, amor, juramos eternamente. E se os mortos amam, depois da morte, amamos mais. Se eu morrer primeiro, tu me prometes. Meu peito inerte deixar cair todo o pranto que mostra tua tristeza, para que todos saibam do teu querer. Se morreres primeiro, eu te prometo, escreverei a história do nosso amor. Com minha alma cheia de sentimento, escreverei com sangue, com tinta sangue do coração. Escreverei a história do nosso amor. Com minha alma cheia de sentimento, escreverei com sangue, com tinta sangue, o coração. Especial Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Horas e 52 minutos, na programação especial homenageada de hoje é ele, Giliardi. Deixa eu ver aqui, né, o restante aqui da biografia do Giliardi. Olha, em 1996, Giliardi teve uma queda na sua vida, quando Dona Eliette faleceu, a sua mãe. Giliardi entrou em depressão e já não quis dar continuidade à carreira incentivada por ela. Daí o cantor passa a gravar de maneira, né, assim, um tipo periódica, né? Você grava um período, para, grava outro. Como, por exemplo, o disco Ao Vivo, de 97. Porém, sempre com muito prestígio em países como Portugal e Angola, onde nunca deixou de fazer seus shows. No final dos anos 90, assume de vez seu lado empresarial, o seu lado empresário, morando em São Paulo, que abriu uma loja de telefonia celular, três farmácias, e isso até 2012, quando incentivado pela sua esposa Silvia, que é casada há 30 anos com ele, e pelos filhos Silvinho Marinho, cantor e assessor de imprensa de Giliardi, e Bruna, que é médica. O cantor decidiu vender as farmácias e lojas e voltar a viver do que gosta. Com 53 anos, Giliardi voltou para a música e abriu seu próprio selo e produtora, a Pontege Som. E em 2012 lançou o disco Um Convite à Minha Voz. E a música

Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor acervo musical da música popular brasileira. Megablog.com. Programação especial homenageada de hoje é ele, Giliardi. 17:58. Olha, tem três pedidos musicais aqui que vai tocar. Ligações encerradas, não dá mais. Muita gente aqui, né, participando aqui conosco. Agradecendo aí pela audiência, né, e agradecendo pela votação em nome de Jackson da Cruz e em nome da minha pessoa também, Luciano Silva aí, aos leitores do bregablog.com. Agradeço de todo carinho os 500, né? Os 565 votos. E já tem uma enquete para semana que vem, para sábado que vem, tá certo? Tem aí Cláudia Barroso, né? Diana e Raimundo Soldado. Era para ser três mulheres, Jackson da Cruz, mas tá bom. Era para ser três, mas tá legal, ficou massa. Ficou legal aí, tá? Então aí tem a Diana, que foi até ex-mulher de Odair José, né? Também tem a Cláudia Barroso e o Raimundo Soldado. É, você pode votar lá no bregablog.com e acessar aí, tá? O site do maior acervo musical do Brasil. Olha, agora eu vou atender aqui o pedido do meu amigo, claro, ele tá ouvindo conosco aqui. O garotão lá de Camutanga, rapaz. O nosso amigo Paulo, ele tá pedindo aqui a música Tira a Solidão de Mim. Então vamos ouvir. Programação especial homenageada de hoje é ele, Giliardi. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Você foi embora, eu não imaginava que doesse tanto. Mas o que eu sinto agora dói demais no peito, faz rolar meu pranto. Vejo o quanto fui culpado, tolo e descuidado com seu sentimento. Enquanto você me amava, eu quase nem ligava. Me tranquei por dentro. De que vale a liberdade se a felicidade não está presente? Só depois que a gente perde é que a gente aprende, é que a gente sente. Sem você eu não me encontro, eu entrego os pontos, volta pro meu lado. Faço o que preciso for pra ter você de volta e ser perdoado. Tira a solidão de mim, faz meu coração sorrir. Não consigo achar saída, a vida não tem vida sem você aqui. Tira a solidão de mim, passou pra trás. Esquece esse orgulho e volta. Só eu sei a falta que você me faz. De que vale a liberdade se a felicidade não está presente? Só depois que a gente perde é que a gente aprende, é que a gente sente. Sem você eu não me encontro, eu entrego os pontos, volta pro meu lado. Faço o que preciso for pra ter você de volta e ser perdoado. Tira a solidão de mim, faz meu coração sorrir. Não consigo achar saída, a vida não tem vida sem você aqui. solidão de mim. E deixo o que passou pra trás. Esquece esse orgulho e volta. Só eu sei a falta que você me faz. Tira a solidão de mim. Faz meu coração sorrir. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenageada de hoje é ele, Giliardi, 18 horas e 4 minutos, mais duas músicas aqui. A gente vai dar uma passada um pouquinho aí do tempo. Mas a gente vai tocar aqui. A pedido aqui do nosso amigo Dona Ivonete, lá na Rua 13 de Maio. Um abraço aí, nossa amiga Dona Ivonete. Felicidades pra senhora, viu? Obrigado pela sua participação e pela sua audiência aqui no nosso programa, tá certo? Dá um abraço na sua família aí, tá bom? Vou tocar pra ela aqui a música. Ela pediu uma antiga, né? Essa música aqui também não poderia ficar de fora. Não Diga Nada, de Giliardi. Vamos ouvir. Programação especial homenageada de hoje é ele, Giliardi. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Com ternura, o que eu quiser falar. Deixa que eu te abrace com loucura, até te sufocar. Deixa que eu seja sua sombra, por onde você for. Para refletir no chão que pisa a imagem desse amor. Deixa que eu relaxe no seu corpo o meu cansaço. Me abrigar do frio no calor do seu abraço. Deixa que eu lhe mate de prazer, lhe deixe louca. Deixa que eu acabe minha sede na tua boca. Mas se nada disso lhe interessa, não diga nada, fique calada. Deixa que eu pense o que eu quiser, fique calada, não diga nada. Deixa que eu te leve por caminhos que só eu conheço. Deixa que eu esqueça de voltar pro seu começo. Deixa que eu seja até seu sonho, sua realidade. Sua fé, sua crença, sua lei, sua verdade. Deixa que eu lhe coma com os meus olhos, como se fosse então. A paixão que entra e devora um coração. Pra que eu me alimente de você, até até de cor. Desde que eu batize a minha vida no sal do teu suor. Mas que nada disso lhe interessa, fique calada, não diga nada. Deixe que eu pense o que eu quiser, não diga nada. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Bom, amigos ouvintes da nossa 98, no programa Sabor Nordestino, especial musical, homenageado de hoje, Giliardi, agradecendo aí, né, as músicas lindas, maravilhosas que Giliardi sempre, né, gravou, deixou aí o propósito da fama. O cara que fez muito sucesso, né, teve seus altos e baixos, e está na ativa mais uma vez aí. A gente só pede a Deus aí que ele continue fazendo esses grandes sucessos maravilhosos, músicas lindas. Agradecendo a você, amigos, que votaram pelo bregablog.com, as pessoas que participaram pelo 3289-1849, 8793-3341, também aqueles que participaram pela internet comigo, tá? E também pelo site da nossa rádio RCI. Obrigado por esse carinho. Vou deixar minha música aqui, a última, né? Vou deixar a última aqui. Eu acho que é uma das melhores músicas que eu já vi de Giliardi. Gosto de várias músicas, mas essa aqui, do jeito que você deixou, essa música é linda, maravilhosa. Isso aí é o que é letra, o que representa o nosso país, o que representa a pessoa, né? O que representa o amor, enfim, né? Não tenho palavras para destacar uma letra, uma poesia, né? Um arranjo tão bem feito como foi feito essa música aqui. Valeu, Giliardi, um abraço a todos. Obrigado. Depois vem os apoios culturais da nossa 98 e o programa do Amado Batista. Valeu, do jeito que você deixou. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Eu quero agradecer a todos vocês por esse encontro e que esse momento seja gravado para sempre. Beijo o seu travesseiro, o seu corpo inteiro sobre nossa cama. Feche os olhos, imagino você ali sorrindo, dizendo que me ama. Nesse instante eu percebo, tudo foi loucura, tudo foi miragem. E me pego ali sozinho, sempre sonhando com a sua imagem. E me pego ali sozinho, sempre sonhando com a sua imagem. Tudo está e vai ficar do jeito que você deixou. Ninguém vai mudar, eu acredito, as coisas desse nosso amor. Tudo está e vai ficar do jeito que você deixou. Ninguém vai mudar, eu acredito, as coisas desse nosso amor. Quando chego em nossa casa, você vem correndo para os meus abraços. No tapete lá da sala, a gente se cala, rolando nos espaços. Nesse instante tudo é lindo, a gente se amando, o sonho acontece. Vejo que eu fiquei sozinho, você vai sumindo e desaparece. Vejo que eu fiquei sozinho, você vai sumindo e desaparece. Tudo está e vai ficar do jeito que você deixou.